a toda a galera do Brasil. Humildemente eu venho falar de um Deus que vive, de um Deus que reina para todo sempre. Bem-aventurados aqueles que têm fome de ti. Bem-aventurados aqueles que sofrem por ti. Bem-aventurados aqueles que clamam por ti, Senhor, Deus Salvador. Você que está ouvindo esse som, meu irmão, olhe pra Jesus, Ele é a salvação. Ele me resgatou, me curou e me salvou. E você aí pensando quem eu sou? Olhe sua vida, você tem saída. Jesus estende a mão pra você, amigo e amiga. Jesus está aqui dizendo, você tem saída. Jesus está aqui dizendo, você tem saída. We'll be right back.